saudar o presidente Telmo, minha colega Sandra, os demais vereadores e vereadoras. Quero entrar na questão do hospital, porque eu entendo que as reclamações são justas, mas nós temos que ir lá antes de abrir e falar aqui, ir lá ver o que aconteceu no hospital. Nós nunca vamos ter hospital que, quando vem alguém com intenção de fazer um bom trabalho, nós já estamos querendo derrotá-los antes de começar. O hospital atende urgência e emergência. O caso que o meu colega vereador Nelson falou, esta senhora entrou no hospital, foi coletado para fazer os exames, e o médico aguarda o retorno dos exames para ver qual o posicionamento que vai tomar. E o familiar lá na rua, a pessoa dentro do hospital, e o familiar lá na rua dizendo, mas como que não atende, que barbaridade, que barbaridade. Justo, a família se preocupa, vereador Regi, é justo. Só que nesse mesmo dia, chegou 6 emergências com o SAMU, onde um foi a óbito. Um foi a óbito. Como é que está a família desse que foi a óbito? Então, acho que, vereador Nelson, concordo com tudo, senhor, mas acho que o senhor, quando foi lá, deve lá saber desta questão. O que realmente aconteceu lá para nós não criarmos e nós queremos já ter um trabalho aqui contra o nosso hospital. Por exemplo, abriu a psiquiatria. É importante. Falamos lá também que na nossa região não tem o atendimento, vereadora Magali. Na questão da psiquiatria e do atendimento a menores, só tem em Porto Alegre e Novo Hamburgo. Já encaminhamos junto ao Estado e até ficaram surpresos que na nossa região não tem o atendimento para menores. Ali, a psiquiatria é para adulto, não é para jovens. Então, já a representante lá do seu governo, vereador Luiz Felipe, se colocou prontamente de trabalhar junto à Secretaria de Saúde do Estado para que a gente possa implementar esse serviço em uma ala do hospital, atendendo os jovens, que podemos salvar alguns jovens que caem na droga. E se nós pudermos aqui na região ter esse serviço, será muito importante. A Secretaria do Estado vai adquirir um tomógrafo para o hospital que é necessário. Entra uma pessoa com Covid ali porque ataca o cérebro, nós não temos o tomógrafo para fazer esta análise. Então, o governo do Estado, com recursos da bancada gaúcha, né, vai adquirir esse tomógrafo. O governo Bolsonaro disponibilizou só a Pataquara mais de 4 milhões que sejam bem investidos, que nós podemos transformar esses recursos em serviços públicos para a população e zelar por esse recurso que veio. Podemos, veio do governo, agora vamos usar de qualquer forma, não. Vamos usar ele com responsabilidade, porque é isso que a população necessita. Também quero dizer que, andando pela cidade, vejo a alegria das ruas que estão recebendo calçamento irregular, vereador Telmo, onde foi feita a canalização de esgoto, e que as pessoas dizem, vamos sair da poeira. Que bom! E eu tenho ido, porque em 2019, aqui nesta casa, votei a favor de pegarmos esse recurso, que não há como o município juntar recurso em 5 milhões para depois querer fazer uma obra. Temos que pegar esses recursos a juro baixo e fazer o serviço que a população precisa. Como falou o vereador Adalberto Soares, a Coronel Diniz vai receber asfalto, tem que resolver sim o problema da canalização. Então a cidade avança. Algumas ruas ainda vão ficar para trás, mas são 40 ruas que vão ganhar calçamento regular. O terror da poeira vai terminar para essas pessoas e me sinto honrado em 2019 ter sido um dos vereadores votado a favor desse recurso. Então o município avança e tem que avançar mais ainda. Sei que teremos muitas dificuldades no ano que vem em função da baixa da arrecadação que vamos ter no ano que vem. Então, teremos que, aqueles que administrar o município, têm muita responsabilidade com o dinheiro público. Desde já, quero agradecer o espaço e deixar um grande abraço a toda a nossa comunidade. Contem com esse vereador. Fiquem com Deus.